Só informando o senhor vai iniciar o táxi a partir do portão 08 até através do meia dúzia, seguindo a viatura Follow Me da Infraero, ok? Por gentileza, chame-se quando se não tiver visual com o Follow Me através do portão 08. Em aproximação para pouso, checa o trem, chame a torre, 11895. 295, obrigado pela vetoração, uma boa noite. Torre Salvador, é o TAM 3858, vai passar agora sim para estabilizado no ILS no zero. Center 3858, livre pouso no 090 graus com 8 nós, TAM 3858. Gente, livre pouso, TAM 3858, pistão no zero. Chame Recife, 1251. 251 Recife, 1251. Uniforme, vai que uniforme, está autorizado a aproximação aí ali. Tá, Fiat uniforme. Do 120, 3,50, Campinas, confirma? Pronto, para o táxi. Pedro número 3, segue a viatura Follow Me até através do portão meia dúzia. No através do meia dúzia, continua via Pátio Índia até o ponto de espera pista no zero. Ajuste agora no 0111. Do ponto de espera da pista no zero, chame torre na frequência 1 noite, decimal 95, número 3. Tenha um bom voo, senhor. Chega para o setor norte, aguardando autorização para aproximar direto para o pátio... Yankee Delta Charlie. Charlie. Sim, senhor. Mike. Boa noite, Mike Exulu. Por gentileza, entre em contato com a sala IS, o mesmo. A mesma solicitou que o senhor fizesse em contato com a mesma, por causa do plano. O telefone é 3204-349, senhor. No 71, código diário. Yankee Delta Charlie, estamos no seu trabalho aguardando. Direto para o pátio 5, da presente, condições? Afirmo. Utilizando então, prosseguindo o pátio 5 direto, Yankee Delta Charlie, 80 graus, 109, informe no solo. Charlie, grato. Torre Salvador, meu cordial, boa noite, este é o papapá, uniforme Mike Uniforme. Uniforme Mike Uniforme, boa noite. Aproximação para dar estabilizou o localizador uniforme. Ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, 80 graus, 1129, uniforme, Mike, uniforme. Positivo, aguarda a autorização, uniforme. 3858, solo 05, libere a direita, chame solo em 1219. 1219, está 3858. Paulo, uma boa noite, tá 3858, livrando via faculdade. Boa noite, tá 3858, autorizado Alfa Juliette, portão 08, senhor. Alfa Juliette, portão 08, confirmado? Mil perdões, 3858, autorizado Alfa Juliette, portão 03. 03 é o seu portão. Ok, Alfa Juliette 03, tá 3858. E a Vila Tatiana já livrou 17 e está para pouso. Vicente, 90 graus, ano 09, forme no solo controlado, parte 5, o Yankee Delta Charlie. Uniforme, Mike, uniforme, vento 90 graus, ano 09, tem pouso livre, pista no zero, uniforme, Mike, uniforme. 7, uniforme. Boa noite, 35-2-0-8, dentro da papá. Felipe, 5-2-1-8, Salvador, chegada a Mari, pista 10-1011. Você vai passar para bom de momento, pode voar, Mari? A gente pode voar um pouquinho mais à frente, a posição duna. O que o senhor acha? Beleza, rapaz. Pô, então tá na pão de duna. Ok. Quando o senhor estiver pronto, o senhor vai descer no primeiro momento para 5 mil, que você está muito longe. Mais próximo eu vou autorizar uma altitude inferior, tá bom? Vem para 5 mil, 35-2-1-8. Estabilizado no localizador visual com a pista, Chané 63-1-0. 63-1-0, ciente. Cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, muito obrigado pela colaboração. Um abraço, bom voo. Boa. Sete Torres de Salvador, Xané 6310, vai passar Simbra, trem baixo travado. Boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, 80 graus, 109, 6310. Vazando pista livre, Xané 6310. Uniforme, Mike, uniforme no solo 09, libera a direita, chame solo 1209. Alô, Salvador, meu cordial, boa noite, esse é o papapapá, uniforme Mike. Uniforme Mike, uniforme, boa noite, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso Taxi Juliette, pois não, correção, confirme qual parte se destina, parte 3? Parte 5, eu desejo, meu comandante. Parte 5, muito bem, então chame para ingresso na Juliette, o uniforme Mike, uniforme. Afirma aqui, liberado Alfa, chamará para ingresso na Juliette, por favor. Eco Zulu, boa noite, o senhor está pronto para cobre? Eco Zulu, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo no nível de voo 050, Golf 677. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 12, correção, controle 119, decimal 8, aciona 0121, Mike Eco Zulu. correto, Mike Echo Zulu, confirme 02 a bordo, 3 horas de autonomia, correto? Para acionamento táxi e decolagem, Mike Echo Zulu, chame agora a torre, frequência 18.95, tenha um bom voo, senhor. Vai chamar o Zulu, graças. Pumba 16, go ahead, sir. Voo no meio no 3 ali, mantém cabeceiro no 0. Meio no 3 ali, mantém cabeceiro no 0. Just a moment, sir. Uniforme Mike, uniforme, o senhor tem táxi aprovado até através do portão meia dúzia da presente. Chame através do meia dúzia, eu vou entrar em contato com o Infraero para disponibilizar um follow me para o senhor seguir com táxi até Taxi Lima, ok? Roomba 16, please confirm your destination, sir. Bravo Fox Zulu, I still do not have your plan. Could you confirm its estimated output time? Chame a 3-1-0, solo 1-2, libera direita, chame solo 1-9. Branda direita, solo 2-1-9, chame a 3. Room, and I'll come back with your plan. Roomba 16 to Fortaleza 090, is that it? Livre decolagem no 080 graus com 10 nós, voo no 603. Sente livre decolagem no 0, voo no 613. E solicitar um agora. Boa noite, Salve Salvador, Xané 6310, livrando a sua escuta. Xané 6310, taxia via Alfa, chama ingresso da Juliette. Pela Alfa, vai chamar para ingresso na Juliette, chamar 63. Mike Uniforme, autorizado o táxi até a Taxiway Lima. Após Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chame torre frequência 1 no noite, decimal 95 para cruzamento do 1735, o Uniforme Mike Uniforme. Lima, Quebec. 1-3, decolou 1-4, controle em 1-1-9, decimal 8, boa noite. Chamará 119-8, gol no 6-1-3. Controle Salvador, boa noite, gol 1-6-1-3. Decola na saída Arbor, está passando 2310 para nível 360. Gol 1-6-1-3, controle, está em contato, radar. Autorizado Alfa e Juliette até o portão 612. Alfa Juliette, portão 62, chama 6310. Livre táxi, reporte pronto para ingresso da pista, Mike Echo Zulu. Para pronto, ingresso Zulu. Autorizado a alinhar e decolar da pista 17. Vento 90 graus com 109, vai que é Zulu. Permit now. After some confirmations, I'm going to allow. I'm going to get heavy clearance room by 16. Salvador, Passareiro 2226, boa noite. Passareiro 2226, boa noite. Prazer falar. Diante da Sierra, está 25 milhas para a descida. Se autoriza, direto na Proximbra, frequência 220. Esse procedimento a gente fazia qualquer coisa em torno de uns 15 anos atrás. Mas a gente pode voar a Duna 5000 com Mion. Muito obrigado, Duna 1011, 5000. TP 5218, desce para 2000. TP 5218. Desce para 2000 pés. 1518. Gol 113, voe Elefa. Voe Elefa, gol no meio, 113. To clear to Sierra Bravo Foxtrot Zulu via Whiskey 1 on flight level 090. After takeoff runway 10, left turn on Congi departure. Frequency of the departure 119.8. Squawk 5536, Roomba 16, read back. Zulu decolado aos 18. Na saída, Conde, controle frequência 119.8, uma boa noite. Boa noite, 198, Zulu, grato. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, controle, meu cordial, contato radar. Grato, se autorizando já a curva à esquerda, agora tá passando meu pé, está na saída Conde, Zulu, destino Aracaju. Positivo, livre. Grato. Here, call me ready for taxi, Roomba 16. Trip 5218, livre aproximação ILS. 5218. Roomba 16, it's Salvador Grams. Gol no meio no 3, chame Recife 288. 288, no meio no 3. Boa noite. Boa. Passagem 226, meia de descida? Autorizado. 52, 26. Tango 16, please modify your departure procedure. It's not Conde anymore, it's LOTAR, Lima Oscar Tango Alpha Romeo departure procedure. After takeoff, turn left to LOTAR departure. Boa noite, obrigado aí. Boa. That's correct, you clear taxi, Roomba 16. Call me to enter runway 1028, Roomba 16. 5218, estabilizado o localizador. 5218, boa noite, informe checado no 090 graus, no 09, trip 5218. 5218. Controlei o Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Prossiga. Eu confirmo para o Zulu já o procedimento de chegada em Aracaju? Eu não entendi. Procedimento de chegada em Aracaju. Capitão, sinceramente eu não sei, eu estou em Salvador, eu não sei qual é o procedimento de chegada em Aracaju, não. Ah, tá bom então, muito obrigado. Achei que podia entrar em contato lá e já aceitar a nossa vida. Não, não tem problema nenhum não. Eu, inclusive eu nem sei se lá em Aracaju tem atis, qualquer coisa no sentido, mas eu vejo que é de vital importância saber antecipadamente o procedimento. Nós vamos entrar em contato com Aracaju e solicitar o procedimento que o Mike Eco Zulu vai efetuar para todo. Muito grato. Motor Salvador, muito boa noite. Voo 1604, frente da Oscar. Vai passando o governo para o 50. Voo 1604, autorizado chegada a Mari, desce para 2011. Chegada Mari, desce para 2.000 pés, com 1.011 ajuste, voo 1604. Cross immediately to runway 1.03, sir. We cross runway 1.028, call me runway vacated. Trip 5218, 90 graus, 09. Check train, pouso livre, pista 10. Gente, passou externo, baixado travado, Trip 5218, 08, sua visão. 0, QNH, now 1011. At holding point, runway 10, contact tower frequency 118, decimal 905, Rumble 16. Have a good flight, sir. Just sir, have a good flight. Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Prossiga, controle. O controle Aracaju nos informou que existem alguns procedimentos a ser feitos, mas eles normalmente deixam a critério das aeronaves. Ele nos informou que tem procedimento RNAV, tem o procedimento VOR X-Ray, tem o VOR Zulu, tem o VOR e o Delta Mike Eco Yankee. Aí vai da conveniência do Mike Eco Zulu, antecipadamente, ver qual o procedimento que melhor se adequa. Ah, sim, então. Então, rápido. Vai executar o VOR Yankee lá da 11. Quando chegar lá, contato com o Aracaju, passo para eles. Obrigado. 5218, solo os 27, libera a direita, chame solo 1219. 219, obrigado. Solo trip 5219, livrou o táxi. 5218, táxi na sua escuta. 5218, táxi aprovado até o pátio 3, senhor. Alfa e Kilo, atenta ao sinalizador no pátio 3, 5218. 5218. Rumble 16, clear 1 up and take off runway 10, wind is 080 degrees, 10 knots, Rumble 16.